sentimento adormecido. As ondas do desamor. Teu dengo e o teu remeleixo transbordam meu zelo, meu feixe, bagunçam meu eixo, me afastam do cais, me jogam no caos. E é por isso que eu desconto, que eu disfarço, mas posso dizer: promoveu o descompasso do meu coração.